de rabelo e fruto sensual. Aceita, meu amor. O cara que eu tava deu em cima de você, foi. E aí você ficou com ele, mas foi uma vez o quê? Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Que fez essa bagunça na nossa amizade, é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer. Não respeito uma mulher. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Que fez essa bagunça na nossa amizade, é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer. Não respeito uma mulher. Deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer. E não respeito. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua amor, mas eu quero você pra viver. Nessa estrada segui, nunca estive só. Escolhi seguir com você. Vou te amar, vou ficar juntinho e sim, até o fim. Vou me abraçar. Vai passar, serei feliz. Segurei minhas mãos. Sei que o tempo vai ser cruel, mas eu prometi te amar. A nossa juventude acaba e a velhice. E no final eu te ajudo a levantar e me beije depois que acordar. Vem cá, eu jurei te amar no altar. Esquece não. Saiba que pra sempre vou te amar. Eu só quero poder cuidar de você e jamais esquecer do seu nome e seus braços me protege e defende. Eu só quero ficar com você, porque assim estou vim te dar amor. Serei feliz. Não vou te deixar, pra sempre vou te amar. Confia em mim. Segurei minhas mãos. Sei que o tempo vai ser cruel, mas eu prometi te amar. A nossa juventude acaba e a velhice vem, juntos olhando o tempo passar. E no Yes.